é louco, véia, que tá foda, ladrão. Falta comida no prato de vários irmãos. Desigualdade social e muita miséria. Enquanto isso, lava jato, é isso que impera. Muito dinheiro desviado na construção de estádio, presídios e bares lotado no crime recém-formado. Moleque tá maquinado, cansou de ser humilhado. No 12 corre pesado, só correr e assalto. É isso que o Brasil quer, aí tem medo de qual que é. Cê quer ver morte, vai ter morte nessa porra, já é. É irmandade, é irmandade, relatando os fatos e colocando alto banditão lá na porra do Senado. Enquanto tem muitos cantando ostentação pra luxar, tamo no corre pesado pra a verdade expressar. Infelizmente não é novela e nem filme de ficção, é realidade, tristeza que arrebenta o coração. Tamo relatando os fatos, então segura a irmandade, porra. E não se iluda que é realidade, não filme de ficção. Aqui os moleque brota é de canhão na mão. Tamo relatando os fatos, então segura a irmandade, porra. E não se iluda que é realidade, não filme de ficção. Aqui os moleque brota é de canhão na mão. Tarde demais, a paz que vocês tanto sonham. Receita pra crescer, não se embriagar nas ondas. A noite é turbulenta, o dia é cansativo. Riqueza tá distante, não tá mais dentro dos livros. Compraram sua mente, venderam o teu amor. O mundo é majestoso e o azeite não secou. Privacidade é osso nessa terra do mau gosto. Composto de feitiço na química, água e fogo. Promessa eu era ontem, hoje sou realidade. Pode dar zoom aí, no beat é irmandade. Promessa eu era ontem, hoje sou realidade. Pode dar zoom aí, no beat é irmandade. Tamo relatando os fatos, então segura a irmandade, porra. E não se iluda que é realidade, não filme de ficção. Aqui os moleque brota é de canhão na mão. Tamo relatando os fatos, então segura a irmandade, porra. E não se iluda que é realidade, não filme de ficção. Aqui os moleque brota é de canhão na mão.